todas as favelas, a todas as pessoas. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Só quem é pode falar. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Só quem é então. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Só. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. É desse jeito. O rap nacional não venha se acovardar nunca diante do seu compromisso, diante das suas missões. O rap nacional não venha se acovardar nunca, nunca, nunca. Muita fé, muito amor pra enfrentar a luta. Esse foi o Rap Trio, Crônica Mendes, Bruno Cuyama e DJ From. Muito obrigado a todos.